Conto as horas e os minutos pra te encontrar. É tanta vontade de te ver. Acho que estou ficando louco de ansiedade. Ouço seus passos no corredor. Fico imaginando você nua na minha cama. Sonho com você sempre dizendo que me ama. Quero sempre por você estar apaixonado. Sempre do seu lado. Sempre dizendo que...